se oriente, rapaz. Meu pai é um homem de bem, me ensinou a não me achar nem melhor nem pior do que ninguém. Quando mostrei minhas primeiras rimas pro meu coroa, ele me deu um sorriso mais do que profundo e disse: vai, meu filho, agora é sua vez de orientar o mundo. Põe essa banca porque tem a gente banque. Tira onda de vagabundo, mas mamãe paga seus canques. Coroa ignorante, em remédio se fudeu. Diz que eu sou maconheiro e usa mais droga que eu. Tem que falar 10 vezes ou em uma tu entendeu. Achar que eu tô me achando, eu acho que tu se perdeu, meu. Bagulho tá doido, pra quem não sabe é que veio. Se tiver desorientado, vai ser cego em tiroteio. Então se orienta. Tem que olhar pra si mesmo, nem todo mundo aguenta. Qual foi? Tá achando que é ratão? Acho que tu precisa de uma orientação. Determinação. Se oriente, rapaz, no chi. Não peço que aceitem tudo, mas também não aceito tudo. Meu mundo é complicado, sou abusado e maluco, então fica ligado. Vagabundo, tô no céu e no inferno. Sou maluco, 2 opções, ou me divirto ou me interno. Sou chino, meio arrogante e arrogância não tolero. Tem coisa que eu não preciso, mas foda-se, mano, eu quero. Sincero, espero da vida combustível pra minha loucura. Nego jura que minha mente prematura é uma mente influente pro Brasil, é literatura. Se oriente, acorda, criatura, porque aqui a alma é pura. Sem censura, no momento represento o talento da contracultura. Se mexer com a minha banca, Rio Pax Sepultura. Já te viu mais aventura, que acho que ninguém atura. Tem que portar estrutura e o coração cheio de bravura. Nomenclatura é TT, com a casa com preta e armadura. Sharp pela Babilônia, abreviação de assinatura. Viatura, pega cabrão e tortura. Paga vista sem fatura, fartura, pista tritura. Quem não sabe a temperatura, as gata vem pro travesseiro pra fazer umas travessura. Nem tudo é em prol da cultura. Não quero agradar ninguém, muito pelo contrário. Quando tô muito incisivo, tem um efeito inesperado. Pisador de calo, fato alfinete, de ego inflado. Sonicinho, esse é o peso do fardo do meu legado. Se dizem cabeça forte, tendo a cabeça fraca. Se confundem demagogos que te fazem de babaca. O discurso tá em alta, a atitude tá em baixa. Reclama revolução sem ao menos sair de casa. Não adianta vir falar que é revolucionário nato, enquanto sua vovó ainda põe a comida do seu prato. Enche a boca toda hora pra falar o que tu sonha. Mas adia o objetivo por um bag de maconha. Cala a boca, prende o choro, contém a sua emoção. Aqui não é igual tua casa, que tu tem sempre a razão. Que adianta na galera tu ser sempre o fodão, se no meio da família tão tremendo vacilão. Isso aqui é o Oriente, tá ligado? Especialmente aqui da Sauna Studios, DJ Forage. Geninho Bigode, Sino. E sim, mal começou. Televisão Titi Chong, das antigas Donkey Kong, Radinho Redemption Song, playlist Delone, os Mong. Prefiro crime a ONG, que falam muito aonde. A vida ainda se esconde nas cinzas de um horizonte que passa ainda distante. Contudo tá aqui no fronte, só entende quem pensa antes, que vê a força de um monte, que tem paciência de um monte. Conforme conhecimento junta perguntas, ele responde da ponte pro fim do mundo, a pista e vacilação. Se oriente, rapaz, variedade de informação. Doido.